Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que assiste mais esse terceiro episódio do Fizz Podcast. Seja todo mundo muito bem-vindo, eu sou Marcel T. Hoje nós falamos de todo o histórico de filmes da Marvel, já que no podcast passado nós falamos da DC. Eu sou Marcel T. e não há filme da Marvel que supere The Dark Knight Rises. Olá galera, Wesley aqui. E não há filme da Marvel melhor que Thor, O Mundo Sombrio. Fala galera, aqui é o Ivan. E o melhor filme da Marvel, com certeza, é Capitão América e Soldado Invernal. Selka. Bom, eu falei de Dark Knight, mas já que é pra falar Marvel, eu acho que no momento, realmente é Capitão América. É o do Capitão América, realmente. Thor Mundo Sombrio também é muito bom. Também não podemos esquecer Guardiões da Galáxia. Sobe a trilha. Aliás, o Capitão América e o Homem-Aranha são dois dos super-heróis que eu mais respeito na Marvel. Bom, eu vou começar esse podcast então perguntando o seguinte: pra vocês, quais foram os melhores filmes da Marvel até agora? Bom, os melhores filmes da Marvel com certeza são Motoqueiro Fantasma e 1 e 2. Eu acho que Guardiões da Galáxia e Thor, Mundo Sombrio. Eu realmente gostei desses dois. Muito, muito mesmo. Brincadeira. O melhor filme mesmo é o Guardiões da Galáxia, o Capitão América 2, Soldado Invernal. Hulk também foi bom. Motoqueiro Fantasma, um eu achei legal, mas o 2 não desceu aquilo. Eu tava até comentando com o pessoal essa semana sobre o filme e realmente disseram que é igualzinho a HQ, foi uma boa adaptação, então, dizem. Mas eu realmente não desceu aquele filme, não consegui gostar. O Nicolas Cage não melhora ator nem da casa dele. Ah, mas tem gente que gosta do Motoqueiro Fantasma, mas é um filme fora da casinha, voltou para a Marvel, mas talvez saia uma série pelo Netflix, ou um filme dele, sei lá. Só no futuro saberemos. Mas só que a maior surpresa foi com certeza Guardiões da Galáxia, foi uma surpresa. Quais foram os melhores personagens adaptados para vocês? O que vocês mais gostaram da Marvel? Aliás, eu acho interessante a gente comentando filme por filme, porque a Marvel teve seus momentos ali de glória, teve seus momentos também de desastre, né? Comentei semana passada que foi sobre a esperança de ter um filme do Sandman. Só queria informar que o filme vai ter e já tem diretor confirmado, que é Joseph Gordon. Deve ser esse o nome dele. Mas não tem data de lançamento ainda, não tem uma data prevista. O Homem de Ferro foi bem adaptado, mas só que tão muito com cara de Robert Downey Jr., porque nos quadrinhos ele tem outro aspecto. Foi bem adaptado, mas não gostei muito. O Capitão América ficou bom. Soldado Invernal também. Justiceiro em Zona de Guerra foi bom também, a interpretação dele. Demolidor da série também foi bem adaptado. Então, se eu for comentar filme a filme, então vamos começar com Howard, o pai. O Ivan tá zoeiro hoje, né? Deu pra ver que o Ivan tá zoeiro hoje. Vamos começar falando do... Eu queria começar falando do Demolidor. O Demolidor do Ben Affleck, já que agora daqui a pouco a gente vai ver o Ben Affleck de novo nos cinemas. Eu queria começar por esse Demolidor. O que vocês acharam desse filme, das caracterizações? Pra mim foi o Capitão América, o Homem-Aranha e eu acho que o Peter Quill também. Bom, esse Demolidor eu tentei assistir o começo. Tinha um grande elenco no filme, o Wilson Fisk tava bem adaptado, né, o Nelson Fogg, Demolidor também. Alexa nem tanto, mas não dá pra assistir aquele filme. O Wilson Fisk desse filme, pra mim, foi, assim, é infinitamente melhor do que aquele Wilson Fisk da série, que era o Michael Clarke Duncan, que era um cara, ele já faleceu, acho que foi agora em 2009 que ele faleceu. Ele deu uma roupagem muito legal pro personagem, deu uma caracterização muito legal. Ele era um cara incrível, né, como ele sempre foi, que Deus o tem agora. Mas com certeza é muito melhor que aquele da série. Bem, chegando um pouco atrasado, temos agora o nosso convidado especial, Ítalo, dono do canal Cidade Nerd. Salve nerds, eu sou o criador do Cidade Nerd no Instagram e estamos ligando para o YouTube e boa noite. Esse podcast tem coração de mãe, sempre cabe mais um e é muito bom receber um convidado, porque hoje nós não podemos contar com o nosso menino da voz de ouro, que é o Lorenzo Barragambi. Seja bem-vindo, cara. Ítalo, o que você achou do Demolidor do Ben Affleck? Olha, pra falar a verdade, o Demolidor do Ben Affleck, eu vejo que foi uma falha no roteiro, na direção do filme, na história. Eu podem até zoar, mas eu gostei assim um pouco da interpretação do Ben Affleck. Na verdade, o que eu não engoli naquele filme, que faz um tempo que eu já vi, foi a Electra. Eu achei... Nossa, meu Deus. Eu acho que foi um exagero. A Electra, que até fizeram um filme dela que não foi muito bom. Foi horrível aquele filme. Mas o Ben Affleck, ele é um bom ator. Agora, não adianta você contratar o melhor arquiteto do mundo se o material pra fazer a casa é ruim, né? Bem, o filme do Demolidor não é o pior filme de herói já feito. Basicamente, foi, como o Ítalo disse, foi culpa da produção e tudo. Tem um amigo meu que disse que assistiu a versão do diretor e tem partes que cortaram essas coisas. E ele disse que até a história mesmo, como ele fica cego, muda na versão do diretor. E a Electra, além de ser uma personagem muito B, né, que ninguém conhece, ninguém liga, provavelmente eles acharam que só porque ia ser uma menina com peitos lá na tela do cinema, todo mundo ia querer ver, só que não funciona assim, né? Mas o pior mesmo foi o mercenário bem desfigurado, o ator não tava meio encaixando no papel. Eu acho que ele foi até melhor que Electra, na minha opinião é isso. Olha, eu também acho que o filme do mercenário com certeza daria muito mais certo que o filme do Electra. Bom, vamos passando em frente então, vamos passando agora pra a primeira trilogia do Quarteto Fantástico. Se eu não me engano, esse filme foi produzido pela Fox, e depois do fracasso, a Marvel deteve novamente os direitos do Demolidor, e a Fox, ela até vai com os X-Men, mas um filme de herói da Fox só vai prestar quando ela querer gastar mais de 250 até 300 milhões de dólares. O Quarteto Fantástico, eles estão empurrando com a barriga, porém eu acredito que em breve vai voltar para a Marvel também. Bom, então eu discordo de você que eles gastaram mais ou menos essa quantia com o novo Quarteto Fantástico e não foi... Cara, eu não acho que um bom filme é uma questão de orçamento caríssimo e coisa e tal. Eu acho que é realmente uma questão do esforço, da criatividade dos caras lá, né? Foi bom. Também não é muito bom criticar a Fox porque o novo X-Men e a trilogia do Blade, os dois primeiros filmes da trilogia do Blade foram ótimos. Esse novo Quarteto Fantástico, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu acho que se a minha vida fosse um filme, com certeza seria dirigida por esse diretor. Mas também é uma merda o Quarteto Fantástico, acho que não dá pra ir pro cinema, não importa. É uma história muito rasa. Pode pegar o vilão que for, não fica bom. Não pode ver no Victor Van Doom, nunca fica bom, e nem o Surfista Prateado pro Galáctico. Olha, eu pessoalmente gostei daquela primeira trilogia do Quarteto Fantástico, eu achei bem bacana. Só esse último que realmente não vingou, mas aquela primeira trilogia eu até tinha gostado, cara. Conseguiram, eu acho que eles conseguiram pegar bem esperado até a essência. Então, pelo menos em termos de adaptação eu acho que foi boa. Eu acho que foi mais o roteiro, né, que não convenceu tanto, né. Mas eu concordo que o Quarteto Fantástico realmente é um negócio difícil de se adaptar. Realmente é uma história que não deixa muito caminho pra se correr. Só não convenceu em nada, cara. Não tinha como. Eles fizeram um filme achando que seria daquele jeito, mas o mercado já mudou. Tá mais pro lado realista, não é mais na fantasia. Por isso que nem os antigos foram um sucesso. Só se pagaram, só maior lá ainda. Isso que eu... Acho que, sinceramente, foi outro filme que não desceu. Eu tentei assistir todo o filme, mas aquele filme... Não, sinceramente, velho. A Fox errou muito nesse último filme do Quarteto Fantástico. Como os outros até que iam, né? Não eram perfeitos, mas até que iam, cara. Dava de assistir de boa mesmo. Quarteto Fantástico deveria ser uma série, acho que daria mais certo, mas como filme não tem como. Uma série seria bem melhor. Bom, do Quarteto Fantástico, vamos passar agora para a trilogia do Gandalf, né? Vamos passar agora para a trilogia dos X-Men, que apresentou o Wolverine e Hugh Jackman. Deixo a palavra aí com vocês. Claro que dá para fazer um filme bom do Quarteto Fantástico. O começo do filme do Quarteto Fantástico estava muito bom. O filme se perde da metade pro final. E o orçamento do Quarteto Fantástico, ele foi prometido uma quantia X. No meio da produção, a Fox disse que não ia mais liberar certa quantia e quebrou as pernas do diretor. Eu vejo dessa maneira. O Quarteto Fantástico só vai ficar melhor quando a Marvel conseguir de volta os direitos. Por quê? Não é bajulando a Marvel, mas sim porque dá pra fazer muitas histórias legais com o quarteto envolvendo outros super-heróis. E isso a Fox não pode fazer. Até pode com os X-Men, mas eles nunca fazem um universo iguais para poder acontecer isso. Bom, hoje passou X-Men 2 na Fox, mas não foi um filme que de respeito. O Ciclope nunca vai ficar bom em qualquer... Eu pessoalmente não achei muito boa a caracterização do Xavier e do Magneto, porque eles parecem muito mais velhos nesses filmes do que eles parecem ser, tanto nas HQs quanto nas animações, né? Eu esperava alguma coisa diferente. Mas eles são ótimos atores, eles fizeram realmente valer o personagem. Aquele filme do Wolverine no Japão, meu Deus, horrível, horrível. Verdade, cara. Foi muito ruim esse último filme do Wolverine. Bom, a pior tentativa deles foi tentar fazer uma nova trilogia com o Wolverine. Não deu certo. Os X-Men... tem muito furo de roteiro na trilogia original e o terceiro filme foi o pior de todos. O primeiro até que foi bom, mas só que é uma história muito rasa. O segundo também. Agora, quando veio a primeira classe, aí dá uma melhorada, mas também não é lá grande coisa. De Futuro Esquecido também é ótimo. Essa trilogia nova que eles querem fazer também vai ser ótimo. É uma beleza. Mas eu espero que o Wolverine acabe com a história do velho Logan, que acho que vai ser espetacular com o Hugh Jackman, e vai dar um final ótimo pra ele. Falando nisso, eu tenho um HQ do velho Logan, estou lendo e estou gostando muito. Olha, eu não sei o que vocês acham, mas sejamos francos, ninguém aguenta mais o Hugh Jackman como Wolverine. O Hugh Jackman, não sei se vocês sabem disso, mas antes de aparecer como Wolverine... ele fazia muito sucesso com musicais. Por exemplo, ele participou na Broadway do Mágico de Oz e outras coisas assim. E ele é um cara que canta até relativamente bem. Então, Wolverine não é um personagem que se encaixa, assim, nas atribuições dele. Vocês têm interesse, atribuições. Mas acho que, tipo, sei lá, já deu, cara. Acho que já seria a hora da gente começar a ver um outro Wolverine que tenha mais a ver com o Wolverine. Bom, a Fox tem três trilogias. A do Wolverine, que é que é só do Wolverine, a antiga e agora a nova que tá lançando. Então tá meio confuso. Eles apagaram a trilogia velha com o Dia de um Futuro Esquecido, mas tá meio confuso ainda. Cheio de furo de roteiro. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem você acha que deveria ser o novo Wolverine? Quem vocês apostariam? Eu aposto no Tom Hardy, mas só que ele tá no Esquadrão Suicida. Mas ele está no Esquadrão Suicida. Na moral, DC é melhor. Sem zoeira. Cara, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu acho que vocês vão rir, mas é sério. Quando eu era mais novo, antes de aparecer o Hugh Jackman como Wolverine, eu sempre achei que um cara legal pra interpretar o Wolverine, que parecia com o Wolverine mesmo, pelo menos na minha cabeça, né, era o Sylvester Stallone. Eu sempre vi o Sylvester Stallone como um Wolverine legal. Mas ok, talvez eu que fumava muito na minha infância, sei lá, né. Aliás, o Sylvester Stallone como Wolverine e o Arnold Schwarzenegger como o Colossus. Então, uns anos atrás, seria bem legal de ver. Na minha opinião, se eles quisessem rejuvenescer o Wolverine, eles poderiam pegar o Luke Evans. Meu Deus, Sylvester Stallone. Caramba, jamais eu ia pensar um negócio desse. Se fumava muito, eu acho, hein. Também que poderia substituir ele, poderia ser o John Snow. Melhor, melhor, melhor. O cara que fez o Fúria de Titãs. Não, alguma coisa, esqueci agora, o Ortigan. O cara que fez o comediante em Watchmen. Ele é o pai do Bruce Wayne no Batman vs Superman. Impossível, muito impossível ele fazer, tá com contato com a DC. Como falar aí acima, o Jon Snow dava certo. É uma cara de Wolverine. Nada, Jon Snow. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu seria super a favor de uma franquia dos X-Men, só que com aquela equipe do início, das primeiras histórias, que era, se não me engano, era o Anjo, Fera, que havia, enfim, aquele primeiro pessoal lá que começou a coisa toda, eu achei era muito legal. Mas galera, já falamos demais do Wolverine, do Stallone e do Jon Snow. Agora vamos falar de um assunto que gerou treta essa semana, realmente, para as crianças. Vamos falar do Deadpool. E o que vocês acham que vai ser o filme sobre a classificação? Vocês acham que ainda tem chance de mudar? Vai ser 14, 16 ou 18? Eu amanhã estarei indo no cinema para comprar antecipadamente a minha entrada para o dia da estreia do Deadpool, que para quem não sabe vai ser agora dia 11 de fevereiro. E eu estou um pouco me lixando para a classificação, porque eu tenho 23. Então tá tudo certo para mim. Bom, Wesley, essa informação foi uma classificação que saiu à toa. Não foi nada confirmado ainda, porque eles estão vendo ainda se vão pôr 16 ou 14 anos para ter mais gente para assistir. Porque 18 anos é meio... Bom, ficou confuso, vou explicar. Wesley, essa classificação... É só uma prévia, porque eles não sabem se o Ministério da Justiça vai aprovar o 18, mas, ou se não vai colocar 16. Eles estão querendo que ponha 16 para que mais gente vá assistir, porque 18 é uma classificação bem, bem pesada e provavelmente os pais não vão levar os filhos. A classificação por enquanto é provisória, mas acho que vai ficar com 18 mesmo, com uma dublagem de merda. Vocês acham que depois do Wolverine Origins, depois do Deadpool que apareceu lá, a gente ainda pode ter esperanças com esse filme? Pessoalmente eu tenho um certo medo, por assim dizer. Creio que vai ficar 18 ou 16. Eu não tô criando muita expectativa no filme Deadpool. É um filme barato. Talvez dê muito dinheiro. Talvez seja um fracasso. Não é uma grande aposta da Fox. No sentido de investimento. Foi um filme barato. Talvez Deadpool seja um filme ruim. Só assistindo pra ver. Mas eu não posso negar que os merchan de Deadpool são os melhores até hoje. Estavam tendo boatos e comentários que o órgão que classifica os filmes e etc. ia ver o filme... Nessa quinta passada, dia 28. Aí iam dar o seu veredito, que ia ser mais 16, 18. Mas de acordo com o site Cineclick, eles falaram com pessoas ligadas à Fox. E a Fox disse que realmente é mais de 18. E eles estão vendo pra ver se eles conseguem baixar pra mais 16. Mas não é nada confirmado. Se o filme for tão bom quanto a marketing, o filme vai ser épico se for tão bom quanto a marketing. Deadpool é um filme barato, mas não sei se vai ser um grande sucesso. O Ryan Reynolds vai ser um fracasso, não dá certo. Por mais que ele seja fã, que não vai dar certo. Ele era fã também do Lanterna Verde e a merda que deu. Com certeza, se o Deadpool for um sucesso, a DC com certeza vai lançar o filme Sol da Arlequina. Traga Besouro Azul e Gladiador Dourado. Cara, uma coisa, eu acho que vai faturar muito. Que com aquela marketing toda, realmente vai muitas, muitas pessoas assistirem. E vai ter muita gente comentando e mais gente assistindo. Pode ser um fracasso total, mas talvez renda uma bilheteria muito boa. Ou traga o Besouro Azul e Gladiador Dourado. Mudando um pouquinho de assunto, não sei se vocês notaram, mas parece que se formou meio que um tabu falar sobre, até entre os fãs inclusive, falar sobre X-Men Apocalipse. Depois que saiu aquela imagem lá, mostrando como é que vai ser o caracterizações, né? Realmente foi um pouco decepcionante aquela caracterização do Apocalipse. O que vocês pensam sobre isso? Quais são as expectativas de vocês para isso? Por mais que Deadpool faça um sucesso, as séries também que eles pretendem lançar, X-Men nunca foi uma franquia que eu gostei, nunca foi um desenho que eu gostei. Espero que eles devolvam pra Marvel, mas não dá certo, não dá nada. Então não compensa. Bom, eu nunca esperei grande coisa da Fox em relação a X-Men. Me surpreendi com o Dia de um Futuro Esquecido e Primeira Classe, mas com certeza não vai ser bom. A Fox decepciona demais. Então é isso que eu... Sinceramente, não estou com expectativa nenhuma para esse filme dos X-Men. Até então eu tinha até esquecido desse filme, sinceramente. Não lembrava mais desse filme. Bom, eu quero contar uma curiosidade. Aqui no cinema mais perto da minha cidade onde eu moro, eles pararam de exibir Star Wars, né? Aí eles fizeram a propaganda toda que ia lançar o 10 Mandamentos, tava exibindo Alves Esquilos, também pararam. Pegaram todos os horários deles para transmitir os 10 Mandamentos. E hoje, os 10 Mandamentos foram um fracasso, ninguém foi ver, o cinema cancelou, estão sem filme para apresentar, estão esperando Deadpool. E acho que provavelmente eles vão ter que voltar a passar Star Wars ou Alves Esquilos. Mas os 10 Mandamentos foram um fracasso, eles estão sem filme nenhum no cinema. Eu só não vou comentar mais pra não dar treta. Mas, pô, cara, tirar Star Wars. Isso não se faz, velho. Cara, realmente, eu fui assistir os 10 Mandamentos e a sala que eu fui, não foi tipo 25% das cadeiras não estavam ocupadas. E o filme também não foi bom o suficiente pra conseguir isso por si próprio. Cara, filme brasileiro é complicado. Cara, filme brasileiro, tipo assim, é... O pessoal só gosta daqueles que tem palavrão e putaria. É isso que o pessoal gosta e que faz sucesso. Acho que foram poucos, muito poucos filmes brasileiros que eu realmente gostei. Falando nos filmes da Marvel, eu aqui tô fazendo umas edições que irão no ar no Instagram de Cidade Nerd sobre o Doutor Estranho, algumas curiosidades do filme que está previsto para esse ano. O Doutor Estranho também, eu acho que também é um dos filmes que eu tô mais esperando para esse ano. Realmente, sempre quis realmente um filme do Doutor Estranho. Cara, falando um pouquinho agora do Homem-Aranha, qual vocês acham que foi o melhor Homem-Aranha até agora? O Tobey Maguire ou aquele Andrew lá que me fugiu o nome? Pessoalmente, eu gosto muito mais da trilogia do Raimi. Eu gosto muito mais dos filmes clássicos. Pra mim, Homem-Aranha é Tobey Maguire, não tem outra coisa. Pra mim, o melhor foi o emo gótico depressivo das trevas. Todos sabemos quem é. Tobey Maguire com certeza foi o melhor, mas também não podemos desmerecer o Andrew Garfield. Sam Raimi foi melhor, tinha os melhores personagens. Homem-Aranha tem uma galeria boa de vilões, mas só que estragaram no terceiro filme do Sam Raimi. E na espetacular Homem-Aranha também foi. Mas sabia que agora o novo filme do Homem-Aranha tá com um problema no nome, né? Na espetacular Homem-Aranha no Brasil era The Amazing Spider-Man. E agora eles colocaram lá o espetacular Homem-Aranha, sendo que já foi usado aqui. E esse problema, como vai ser resolvido? Ó, outra coisa também que eu sou suspeito pra falar, mas nunca vai ter melhor vilão adaptado na Marvel do que o Alfred Molina, o Dr. Octopus, do segundo filme da trilogia do Raimi. Andrew Garfield e Tobey Maguire. Enfim. Homem-Aranha foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema de herói que, nossa, me conquistou demais aquilo. Mas Tobey Maguire foi demais, ele, a atuação. Mas eu não posso desmerecer Andrew Garfield, que fisicamente, assim, a sua fisionomia me lembrou muito Peter Parker, que eu leio nos quadrinhos. Será? Foi uma interpretação boa do Dr. Octopus, mas eu prefiro William Dafoe como o Duende Verde. Aquele cara é demais. Sim, e o Andrew Garfield, ele tem muito mais do Homem-Aranha do universo Ultimate, né? Bom, já que a gente tá falando dos atores, quais as expectativas de vocês pro Tom Holland como Homem-Aranha no... em Guerra Civil? Realmente, Marcel, eu também gosto daquele Dr. Octopus. Eu assisti Até ele, um dia desses, acho que uma ou duas semanas atrás, o 2 ficou muito legal. Não, o William Dafoe tinha que ser o Coringa, cara. Desculpa, mas o William Dafoe tinha que ser o Coringa, cara. Se ele não for Coringa, é um potencial desperdiçado. Tom Holland tem cara que vai ser um bom Homem-Aranha, mas eu preferia ainda que o Homem-Aranha do universo da Marvel fosse o Miles Morales, mas... Eles querem insistir no Soteca? Provavelmente vai vir outro filme de origem que vai ser chato pra caramba. Pô, vai ser muito difícil superar alguma coisa, mudar alguma coisa daí. Que o William Dafoe devia ser o Coringa, aí eu acho que realmente teve uma porrada de pessoas, mais ou menos umas 100 pessoas me criticando por causa que disseram que ele foi um péssimo Duende Verde e que ele é um péssimo ator. Realmente, eu vi umas montagens, ou era real, não sei, dele com a maquiagem do Coringa e ficou muito, muito épico, o cara ficou muito foda. Não, cara, acho que o ruim do Coringa, na verdade, foi... Eu não simpatizei com o Tom Holland, nossa, espero que ele cale minha boca, porque eu não vejo potencial dele em ser Homem-Aranha, ele não tem cara de Peter Parker. Eu não sei muito sobre esse ator que vai fazer o Homem-Aranha, então não tenho nada que falar sobre ele, mas tomara que seja realmente muito bom pra fazer um filme ótimo. Realmente, eu disse, eu não tô esperando muito de Guerra Civil, mas eu tomara que eu quebre a cara e que seja muito épico esse filme. Não, cara, o ruim do Duende Verde, desse primeiro filme do Raimi, na verdade, foi a caracterização. O cara ficou parecendo o vilão do Power Rangers, velho. Foi. Eu acho que ele prestaria pra fazer uma adaptação de Coringa, de Brian Azzarello. Realmente parece muito o William Dafoe com aquele Coringa. Ficaria muito bom. Power Rangers, cara. Faíscas, faíscas, faíscas por todo lugar. Bom, o que dava pra aproveitar do Homem-Aranha original, devia aproveitar o JJ Jameson e em vez de colocar Mary Jane no relacionamento sério do Homem-Aranha, devia colocar a Gwen Stacy, que tava ótimo. Isso que é a minha escolha. A Emma Stone foi a melhor Gwen Stacy que eu já vi. Bom, pessoal, já tá dando nosso tempo, eu vou... A gente falou agora só dos filmes B da Marvel, a gente precisa abrir mais uma parte pra falar dos filmes bons da Marvel, pra pegar falar mais Guardiões da Galáxia, pra pegar falar mais das séries e tudo mais. Então a gente vai abrir uma segunda parte, que a gente vai gravar na semana que vem. E pra essa primeira parte, antes de eu fazer, de eu abrir para as considerações finais, eu gostaria de falar uma coisa. Nessa edição do podcast, a gente infelizmente não pôde contar com o Lorenzo barra Gambit, que é um dos nossos membros da nossa equipe, é um dos membros mais valiosos da nossa equipe. Sei que ele vai ouvir isso, então preciso dizer que ele realmente fez falta aqui. Nós todos realmente gostamos muito dele, gostamos muito da presença dele. É uma pena que ele não pôde participar. Esperamos ele na próxima. E é isso, antes de abrir as considerações, eu queria dizer isso. Eu queria dizer que ele é um cara muito importante pra nós, realmente. Deu pra perceber gravando esse podcast que não foi a mesma coisa sem ele, acho que não seria a mesma coisa sem ele. Espero podermos contar com ele nos próximos. Fica aqui então o carinho de toda a nossa equipe, pelo menos o meu, né? Não sei o que os caras aqui acham, né? Bom, eu vou abrir então para as últimas considerações. Por favor, Wesley. Fez muita falta os dois Marvetes da equipe, o Salvatore e o Lorenzo. Nossa, esse tal de Lorenzo deve ser muito importante para vocês, hein? Bem, galera, foi muito legal estar mais uma vez aqui com vocês. Espero que tenham gostado. E a única coisa que eu peço para Marvel é que ela faça uma adaptação do Marvel, o Fim do Universo, que é uma do Thanos. Por favor, faça. E quem puder, leia essa HQ, foi muito foda ela é muito foda. É aquele é o Marvete da equipe. Ele é muito legal. E fora que é o nosso mascote. Cara, é o menininho da voz de ouro da nossa equipe. A gente não podia fazer isso sem ele, né? Bom, Ítalo, sua vez então de fazer as suas considerações finais. Gostei muito de participar desse podcast. Deixar um abraço a todos que estão aqui falando também. E espero ser convidado para próximos. Foi muito bom falar dos filmes B e fracassos e alguns sucessos da Marvel. E que próxima semana possamos continuar com o assunto. E essa época que estamos vivendo é uma época de ouro, onde não só a Marvel como a DC e a Fox estão tendo a oportunidade de lançar seus filmes de heróis e obter bilheterias. E se você não conhece o Cidade Nerd, somos uma equipe boa lá no Instagram, onde trazemos algumas novidades. E em breve vamos estar com o nosso canal no YouTube a todo vapor. E é isso, pessoal. Tchau. Diga-se de passagem, sem dúvida, um dos melhores Instagrams sobre heróis que há no Instagram. Que eu já vi, pelo menos, com certeza o melhor. Eu fico muito feliz de a gente poder ter um representante desse projeto bacana por aqui. Bom, Ivan, sua vez, seus comentários finais aí, suas considerações finais aí. Bom, eu agradeço a participação do Ítalo, sinto falta do Lorenzo. Espero que alguns projetos que a gente tem em mente possam dar certo no futuro. Eu gostei de ter participado, Marvel tem muita coisa pra falar, sem o Lorenzo vai ficar meio chato, mas espero que a Marvel recupere todos os seus direitos e saiba fazer alguma coisa no futuro, coisa boa no futuro. Acabei de conhecer também o Instagram do Cidade Nerd, vi tão as imagens lá que é meio foda. Gostei, achei um projeto interessante, agradeço a participação do Ítalo. E é isso, então tchau pessoal, e espero ver o Lourenço na próxima. Então é isso pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, que nos ouviram até aqui. Eu também espero muito poder contar com o Lourenço na próxima, que nós vamos continuar falando dos melhores filmes da Marvel, e ele é o nosso Marvetinho de estimação. Então, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, que continuam nos ouvindo. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Não esqueça de compartilhar com os amigos e de ouvir nossas edições anteriores. Realmente foi uma honra ter tido você aqui, Ítalo. E vamos deixar o link do canal dele aqui na descrição do podcast. Confiram lá, é muito legal mesmo. E falou, galera, e que a força esteja com vocês. Até a próxima, galera. Fui!